autorizada ao 060, tá? 3607. Transmissão começou muito baixo, confirmando o sideral 9973, está na posição 4, é isso? Isso, iniciou o puxo moleco. Transmissão ininteligível. É o mais próximo ao ATR da Azul aqui, que iniciou o puxo 73. Ok, grato. Isso que nossa 2 autorizada, a linha decolada está no 0, vento 1, no 0 grau, 0 menor. Ele Geral 9973, copiado São Paulo, 2 a bordo, 2:40. Três ataques via Índia, reporta o ponto de espera da 1-0 pronto, quer ligar 1-0 no 9. Vai reportar o ponto de espera pronto, geral 9973. Fusco 972, decolando 239, controle de radão 2:08. Sim, confirmando 238, para solicitar por aí morto. Quase o 5001, boa noite. 38, boa noite. Salvador Oeste, Rio 5972, decolou na sua escuta. Rio 5972, voltar para o radar da decolagem, sobrevia, saída São Paulo, para nível 360, corrigindo, apresenta a autorizada por desliga. Direto, Linda, nível 340. Eu tenho aqui o nível 360, solicito 34. Solicito 34. Ok, vou coordenar, guarde só um minuto de confirmação, Rio 5972. Aguardando a autorização do centro Recife para a sessão nível 340 e o 5972. Peixe, está limitado ao 280, aguardando a seção, ao Rio 5972. Obrigado. Salvador, o azul 2774, pronto, ponto de espera da pista 10. Azul 2774, autorizado alinhar e manter a pista 10. 2774, autorizado alinhar e manter a pista 10. Corra 354, sola de 46, ali para a direita, taxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, da Juliette, obrigado. Solo 3305, agora, está pronto, motor. Inicia o curso imediato, 3305. Ah, com certeza. Autorizado, depois com ataque, 3305. Com ataque, 3305. Autorizado a colapso de 0, vento 120 graus, 079. 2745, autorizado a viagem de colapso 10. 4738, pronto, copo. Pronto, copo, 4738. 4738, autorizado Fortaleza, via peso 19, Bangu, Apuco, direto, nível 310, sai da mão, transição frote, primeira curva esquerda, transponda 5127. Autorizando Fortaleza, Petrolo 9, Fango, Apuco, 300, Momo Frote, curva esquerda, 5127, transponda, até 4738, posição 7. Posição 38, mano, transição Frote, reporta para Puxa. Momo Frote, reportará Puxa, até 4738. Obrigado. Tá com 4 horas de autonomia, alterna HLA, bonde 03. 9979, segue R2 na frente, via Índia, bonde de Paredão no 0, reporta pronto, que legal, no 0, 19. Positivo. Segue o Airbus, do ponto de espera chama e 19895, obrigado, Sideral 9979. 8, 9, 5. 8, 9, 5. Boa noite, obrigado. Controle Salvador, o azul 2774, passando 1500 pés, saída coral. Azul 2774, contato radar do colégio, sua para nível de voo no 60, saída coral no Bravo. 2774, nível de voo no 60, coral 1 no Bravo. Pela 6212, deixa via para 2007, ajuste na 09, autorizado a final do procedimento elétrico, sem repasse, estabilizado. 5, autorizado táxi via Índia, reporta ponte para 09, pronto, e legal no 09. Via Índia, reporta ponte para 09, 3605. 3000, passa a prova. Cliente, autorizado, pouso, pista 0, 3000. Grau 05 anjo. Ok, disposto, 3000. Selado de instrução de altitude da chegada do Lajão. Selado de instrução da momento 62. D459, passando posição coral, serviço radar encerrado, chame controle LER para frequência 120 para sinal 1. Controle 1201, azul para sinal de sinal. Salvador, muito bom, é o 9979, pode esperar fora. Será o 9979 e manter ponte trabalhando. Boa tarde, 3 horas. F3600, sala 54, livre direito, autorizado táxi Alfa, reportagem 2 de leste. Direita Alfa, reportagem 2 de leste, está 3600. Autorizada a colapsida no 0.130 graus 079. Vai nesse caso a colapsida 3.30. Salvador, 3305, 7993, a decolagem está no 061, da 0 grau, 0 menor. Decolagem, 0993. São Juliette, está 3600. Então 3, cujo então 438, futuro curso, deixando livre a entrada do portão para um prazo de 20 da companhia. 9979, chama Recife, chama 28, decimal 35, autônomo 23, decimal 8. Positivo, 2835, 1238, alterna, federal 99, 79, obrigado, boa noite. Boa noite. 274, passando pelo céu coral, serviço radar encerrado. Chama o controle de voo, frequência no 20, decima 1. Salvador, o seu 4738, estrutura coordenada por hoje por aqui, com centro de cima. Quanto é a cruz de quase do aguarde 4738? Aguarde. Thank you. 4738, chamei Recife no 6.5, antena 9545. Ok, Recife 2.5, antena 9545, mais 732. Pelo menos 074 sem identificação, vem direto 4, vem para 3 mil pés, vem chorar 0 na morte. 4, 3 mil pés. Juliette, acionamento Chinelo 6224, posição 04. Chinelo 6224, 3-0, pushback Chinelo, qual foi o teste? Você pode cruzar aqui o 6224. Salvador, boa noite, eu chamo a 6228, cruza 200, desce a 150, sempre da Bravo. É, 258, essa é a notificação, e direto rápido, espera 4.000 pés, ajuste na 0 no laje. Espera para 4.000, voa direto, ICAP 10019, no ajuste, eu chamo a 6228. Duas horas, alterando o Maceió com 1-3-2 a bordo. Colômbia 074, desce para 2010, registro 909, autorizado a sinal de procedimento elétrico 6, 90, Salvador, reporte estabilizado. 2000, autorizado, vai chamar estabilizado, 0074. Para 2009, isso para 2010, a gente não zero uma nova, autorizado a sinal do procedimento de LSX, reporte estabilizado. Redução 2009, TS-2000 pé, 109, autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado na 258. Bono 334, deixa para 2 e o peso de 909, cancelado as inscrições de TAP. 19, 2000, cancelado o TAP com 3. Azul 5127, essa é a identificação, vou direto TAP, desce para o número 070. Direto TAP, descendo para 070, azul 5127.